as poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo a tua mão. Me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Sinceras me interessam. Poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Estou pedindo